A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Diferente de hoje, onde compartilhamos para o mundo através dessas redes sociais todas, desde um simples espirro, né? Porque tem gente que vai lá e fala, ai, acabei de espirrar. Segundo o Walter, deveria existir um outro botão no Facebook, né, Walter? Sim, foda-se. O cara postou, ai, acabei de topar meu dedão no sofá. Foda-se. Mas nos anos 80, existia uma instituição, principalmente para as meninas, onde os fatos cotidianos da garota, eles também eram armazenados ali. Muitas vezes com uma riqueza de detalhes bem absurda. É claro que eu estou falando dos queridos diários das garotas. Querido diário, he tomado la decisión de mi vida. Decidi ponerme prótesis en el busto y así lucir un poco más atractivo. O ouvinte Rogério Axel, que nos sugeriu o tema, explana muito bem, Alexandre, como era essa maluquice feminina. Dois pontos e abre aspas pro e-mail dele. Lembro que na minha escola e rua, todas as meninas tinham agendas, onde elas guardavam lembranças do seu dia a dia. Podia ser um papel de bala, um ingresso de cinema, uma foto e etc. Era assim mesmo, era desse jeito. O mecanismo que o nosso ouvinte se lembra, segundo ele, era mais ou menos assim. O item era colocado e logo abaixo do item, né, ali grampeado, tinha um tweet. Existiam aqueles clips coloridos, é verdade, né, de plástico também, que também prendiam as baboseiras todas, exato. E segundo o nosso ouvinte, esse tweet, né, que era posto embaixo do objeto, explicava ali do que se tratava. As agendas, Alexandre, segundo o Rogério, eram exibidas. Exibida era um termo que a gente usava bastante ali naquela época, né? O quanto mais grossa a agenda, mais bacana era. Agora, os diários eram escondidos a 7 chaves, pois ali eram escritos todos os detalhes do tweet da agenda. E o Rogério fez o serviço completo. Ele sugeriu o tema, explicou e até nos contou uma história que eu abrirei aspas agora. Tem uma história muito engraçada. Um amigo, ele era afim de uma menina, mas ela estava fazendo um puta C-doce pra ficar com o cara. E o pior é que o cara tava caindo na pilha da mina, achando que ela era direita e tal, e estava ficando meio apaixonado. Certo dia, essa menina esqueceu um caderno na escola. Porém, este caderno, na verdade, era o diário dela. Agora, uma pergunta, Alexandre. Por que essa ficção que a gente tinha pelas meninas direitas, né? Sendo que as malditas eram as melhores. Verdade, tem aquele adesivo assim, good girls goes to heaven, bad girls goes to my car, né? Exatamente, isso mesmo. Então, dando sequência aqui. E lógico que nós começamos a ler. De várias histórias, uma foi a que mais me chamou a atenção e acabou por transformar a princesa do meu amigo em uma bruxa do mar. Pois o diário dessa menina revelava contos eróticos com um namorado. Uma passagem não esqueço até Emanuele, hoje. Emanuele, era Emanuele. Afinada, Emanuele. E vamos abrir aspas dentro das aspas do Rogério aqui. Hoje ele pediu pra eu fazer uma mágica de novo e eu fiz. Só que desta vez foi diferente, pois no final saiu um líquido branco. Liquid paper? Será? Ele disse que dessa vez a mágica deu certo. Fecha aspas. A varinha mágica. Desde então, quando eu vejo alguém falando que vai fazer mágica, me seguro pra não cair na cara da pessoa. Ô Alexandre, me lembro de uma menina na escola que ganhou um pastel de um garoto, comeu a metade, botou um clipe na outra metade na agenda. Eu acho que o pastel era de queijo, porque se fosse de carne, ele ia esfarelar muito mais, né? Uma prática muito comum era entre as adolescentes com os hormônios borbulhando, colocar a embalagem da camisinha, né? Da sua primeira transa, grampeada ou com clipes coloridos ali na agenda. Pois bem, a ouvinte Thelma Menezes nos contou que uma amiga dela transcendeu esse costume, grampeando na página do dia 22 de agosto a camisinha usada. Ah, que maravilha! Da sua prima noite. E aquele cheiro de cândida. Ei, meu Deus, o ouvinte Riverson Rezeda falou que lia frequentemente o diário da irmã dele e lá descobriu que ela teve os seus peitos apalpados pelo seu melhor amigo. Olha só. Veja você. E era uma das obrigações do irmão para com a irmã, era ler esse diário. Sim. Ali, né? Era outra instituição. Claro, e depois sai espalhando pra todo mundo ali. Mesmo que a irmã do cara ficasse com aquela fama de mulher de sarjeta, né? O ouvinte Nathaniel Elias nos contou que roubou o diário da irmã e xerocou a página em que ela contava que era viciada no cheiro do próprio peido. Isso é inquietante. E que ela, inclusive, alterava a dieta pra acentuar ali o futum. Ai, meu Deus do céu. Imagina. Ah, vou comer esse repolho com ovo, porque hoje eu quero que saia lágrimas dos olhos. Eu conheci uma garota que coçava o dente e cheirava. Caralho. Já a ouvinte Simone, que ela é de Limeira, falou que por conta de uma informação privilegiada que o irmão obteve pelo diário, ela se tornou escrava dele por uns 3 meses, sob ameaça de contar para a mãe que ela, antes de sair para a escola, virava a calcinha, que a parte da frente que tinha menos tecido, ela voltava para trás para ficar mais cavadinha ali, a lingerie da moça. Mais cavadinha, né, cara? Que loucura. Foi, tipo, enfiada no rabo? É isso. Porque atrás estava aquela parte maior, que geralmente as calcinhas de adolescentes deveriam usar, né? Não, ficava um quadorzão, então ela mandava a parte da frente pra trás, assim, muito. Eu conheci uma mulher, dona de uma pizzaria que eu frequentava, que fazia isso. Eu vou falar aqui o nome. Fala. A Diva. Diva. Pouca gente vai saber quem é essa mulher. Era engraçado que à noite, ao invés dela ficar ali tocando o negócio dela, né, de maneira digna, ela enchia o rabo de manguaça e ficava aloprando ali a clientela. Teve uma vez que ela insultou um amigo meu, que é ouvinte desse podcast, espero que ele ouça essa edição, dizendo que ele era bonitinho, mas deveria ter um p*** pequeno. Eu não sei baseado em que ela falou, não sei se ela me perguntou que número ele calçava, enfim. Mas imagina, o sujeito ia lá comer uma meia calabresa, meia portuguesa, e era insultado na pizzaria. Confesso que eu ia lá só pra ver os vexames que a amiga Diva oferecia. Sabe que a minha mãe se mudou da casa que moramos desde muito crianças? Ela se mudou há muito pouco tempo agora. Verdade, foi pra Minas. Isso, faz uns 2 meses que a minha mãe saiu da casa. Junto com seu pai. Exato. Casa da... Claro isso. Casa da qual passamos toda a nossa infância. Nessa de mudança, minha mãe falou, Alexandre, dá um pulo aqui, tem um monte de quinquilharia sua, você precisa se livrar disso. Eu falei, ok. Nessa ida até a casa, daí você fica fuçando na estante, fuçando aqueles baús velhos, e eu achei uma agenda da minha irmã agora. Não. Sim. E tá aí? Não, infelizmente eu não trouxe. Foi antes do e-mail do Rogério Axon aí sugerindo. Mas, cara, aí eu dei uma lida e lá ela relatava o primeiro beijo com o namorado, o único namorado que ela teve, hoje marido dela. É isso, o Marcos, ela revelava ali o primeiro beijo. Foi em casa. Aonde que parte do corpo? Não, primeiro beijo na boca. Mas você não sabe, ela relatou que, abre aspas, o trouxa do meu irmão saiu, ficamos só eu e Marcos aqui em casa. Alexandre. Ah, detalhe, eu dei um tapa nela depois que eu li, hoje. Não era muito comum ali um homem ter um diário, né? Não. Na minha escola, não na minha sala, mas na minha escola... Tinha um cara que tinha um diário, sério, e ele começava todos os dias com a frase, querido diário. Engraçado que ele andava só com meninas tal, e a molecada pesava nele ali, assim, e ele cagava. Ele tinha uns 10 anos e ele era super resolvido com a condição dele. Não, então, isso acontecia mesmo, esses caras se davam bem, porque as mulheres sempre gostaram desses caras com o lado feminino, né, mais aflorado, e sim, as mulheres sempre se deram bem com esse tipo de homem, assim. Esse mesmo cara, ele achou que era boa ideia um dia levar, lembra do mami? Era um suco de soja que era... Não era mames, acho mames, que era mames, eu acho que era, suco de soja envasado, polietileno, sei lá, era plástico, né, isso, um saquinho de plástico. Então ele resolveu levar na mochila. Então, o que aconteceu? Aquela porcaria abriu lá dentro e cagalhou todo o material de rapaz, também de ar, cara... Ele chorava mais que o Marco do desenho lá. O Marco, aquele que... O italiano, o garoto italiano. Exatamente. Então o Facebook que é A Gente em 86. Tem também o nosso e-mail, que aí sim você pode mandar propriamente as suas histórias, que é o falecom@agenteem86. Toda segunda e quinta-feira tem um episódio novo, todos já sabem disso. a gente já está para completar o primeiro ano e a gente vai fazer uma edição especial com os ouvintes, né? A gente vai ligar para os ouvintes para conversar com eles. Daqui duas semanas faremos essa gravação. Você, ouvinte do Agente 86, pode se candidatar a participar dessa gravação. É só mandar um e-mail para falecom@agenteem86.com.br manifestando essa intenção. Coloca ali no assunto, eu quero participar. Isso. Já recebemos muitos e-mails. É. Selecionar. Ó, galera, não vai dar para todos, infelizmente. Não vai dar. Lembrando da sua infância e suas memórias ridículas e fantásticas ali dos anos 80 e 90. Já estamos preparando sabatinas. Isso. Por incrível que pareça, tem um ouvinte judeu e ele se dispôs a falar do bar mitzvah dele. É mesmo? Sim. Você falou aí daquele suquinho Mumps, sei lá como se chamava, enfim. E aí eu me lembrei, cara, não tem nada a ver com a agenda. Você se lembra que na gestão Montoro... Ex-governador. São Paulo, pra quem não sabe... Já virou o nome de aeroporto. Isso, já, André Franco Montoro. Na gestão dele, era distribuído pra molecada nas escolas aqui em São Paulo, uma embalagem, vinha algo... O que que era que vinha dentro, Walter? Você lembra? Tipo um achocolatado. Um achocolatado, né? Que era ruim pra cacete. Eu gostava. Era aguadaço, cara. Aquilo. Pra mim tava bom. Pra quem chupava rapadura, né, cara? Que, como isso vinha naquela embalagem Tetra Pak... Em formato quem não, de pirâmide. Isso, em formato de pirâmide. Pra quem não sabe, Tetra Pak é aquele lance longa vida, né? Isso. Enfim, vinha nesse formato de pirâmide. Daí no recreio, qual que era o lance? Você inflava, depois de tomar aquela gororoba de chocolate, você inflava ali o lance e estourava com o pé, né? Exatamente. Né, cara? Cara, aquilo parecia Sarajevo no recreio, porque era todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo. É. E era como se fosse rajadas de Thompson. American Typewriter. Tiver que suspender a distribuição daquilo, porque era uma barulhada descomunal. Voltamos pra caneca azul e aquele chocolate mal feito. Nunca perdoei quem fazia isso. Adorei.